chegamos agora ao episódio 7 da temporada 2 de Hazbin Hotel, arma de distração em massa. Não é destruição, não. Que é trocadilho, hein? Trocadalho do carilho. Estamos aqui. Então tá. O Lúcifer vai até um galpão vazio, atendendo aquele telefonema da Charlie, que na verdade era o Vox, e ele cai na armadilha mais óbvia do inferno. O cara bota um X no meio do negócio. É pra mim isso aqui, minha filha? É pra tu. Cai lá, otário. O que, que tu achou disso, dona Ana? Gente, olha, não sei, o Lúcifer... ele às vezes dá uns ataques de bobeira tão grande... Dá um erro crítico tão grande na inteligência, eu fico me perguntando, deveria ter um tico e um teco ali, mas um dos dois saiu de férias. Aí beleza, o Vox prende ele num jarro e vai usar ele para energizar a tal da força de Lilith, aquela arma malucona que a Carmila fez para ele. Aí, de volta na Torre V, o Vox relembra a vida dele enquanto ele era Vincent Whitman. O que tu achou desse relembrar da vida dele, dona Ana? Nossa, essa é a Brighter, né? O brilhante. É a música Brighter. Cara, essa Sim. música, ela tá rodando no meu cérebro. Assim, é essa música e uma outra que toca no fim, no próximo episódio. Elas estão rodando em looping na minha cabeça. Meu clamor. Ai, vou começar a chorar. Não, mas escuta, essa música, ela é perfeita pra descrever o Vox, né? Uhum. Confie em mim, com as suas notícias. Sei. Cara, ele partir de garoto do tempo até dono da estação foi foda para caceta. E você sabe que isso abre aquela discussão de que muita gente fala, né, na internet. Pomba, o Vox provou com essa música, né, com essa recapitulação da sua vida na Terra como humano, de que ele era um filho da puta assassino, um assassino serial. Sim, sim. E aí ficam falando assim, por que as pessoas então gostam do Alastor, que é a mesma coisa, e ele? Fala assim, não, vocês não estão entendendo. Ah, o Alastor é charmoso, é um filho da puta charmoso. Sim, mas escuta, o Vincent, ele ia matando as pessoas pra ficar com o cargo delas, pra roubar o cargo dela, roubar a vida delas. Uhum. Né? Enquanto que o Alastor, ele é meio Dexter, né? Ele sai por aí matando gente muito filho da puta. O Alastor, ele é um artista. Ele mata pra fazer arte, pra fazer obras, vamos assim dizer. Enquanto que o cara, o Vincent, ele matava pra ganhar... notoriedade, vamos assim dizer, né? E tudo porque ele não confia no próprio taco, né? Porque ele não poderia galgar e se tornar tudo aquilo sem precisar matar as pessoas? Poder? Podia. Faria graça na história? Não. Então, né? Agora, confirmamos mais uma vez, né, que o jeito como a pessoa morre é o jeito como ele aparece no inferno, porque ele morreu com a televisão no meio da fuça. Gente, isso ficou... Na hora que aquela televisão caiu, falei, não é possível. Ele vai morrer mesmo desse jeito, filho da mãe? Morreu. Como diriam antigamente, morreu. E você reparou que ele em vida tinha olhos de cores diferentes? Sim, por isso que no inferno ele tem aquele olho vermelho ou preto na TV. Sim. É uma coisa que ele carregou também pro pós-vida. Sim. Aí vamos lá. No Hazbin Hotel, a Charlie tenta falar com o Lúcifer sem sucesso, porque ele tá enjarrado. E ela já começa assim, né? Peraí, eu estou ligando pro meu pai não está respondendo. Alguma coisa muito grave aconteceu, porque ela sabe que o pai vive no reino da ansiedade, né? Ela ligou, nem terminou de tocar o primeiro toque, ele... Sim, Charlie, oi, ai. É, mas a Veg bem que falou, porra, Charlie, depois do jeito que você tratou ele, até eu, né? Ah, mas mesmo assim, a ansiedade dele é maior do que o meu coraçãozinho ferido. A prova é como é que ele caiu que nem um otário na porra do... Não, vamos botar com a expressão correta pro Lúcio. Ele caiu que nem um patinho. Eu ia chamar justamente essa frase, ele caiu feito um patinho. Aí beleza, então a Charlie e a Veg vem o anúncio do Vox, onde o Angel Dust calunia o hotel controlado pelo Vox, obviamente, né? Mas elas não estão sabendo ainda. Não, a gente já sabe, a gente viu, A gente viu ele ser controlado. Nós sabemos. Não, elas não sabem. É, tá. Elas não sabem, tem razão. O Angel diz que o hotel é uma piada e que o inferno tem que dar o troco pros anjos. Agora, o curioso é que apesar delas não saberem que ele tá sendo controlado, ainda assim elas falam, tem alguma coisa errada com o Angel também. Com certeza. O Husker, então, é o primeiro que fala, tem merda nesse angu. E tá cheirando forte. Aí o Vox complementa a fala do Angel e mostra a sua super arma angelical, a força de Lilith, que na verdade é a força do Lúcifer. E ele tem que ficar botando o nome da Lilith ali só pra chamar também, né? Ah, claro, não, o Vox é um marqueteiro de mão cheia, dona Ana, o marketing é minha paixão no caso do Vox, pô. Eu sei que pra quem ele seria um bom marqueteiro também. Alguém laranja. Mas aí o Vox aciona a arma e dentro dela, inclusive, a gente vê o Lúcifer sofrendo porque faz uma cosquinha do mal. Ah, sim. Ai, cosquinha. Faz cosquinha. Essa cosquinha não é boa, não. Essa cosquinha não é boa, não. Má cosquinha. E cacete, donana, que o disparo do Vox, além de arrebentar aquela bolha que a Sarah fez, né? Ela arreganhou os portões do inferno. A gente tem a impressão que fritou até o São Pedro, né? Não, ela jogou o São Pedro para escanteio. E todo mundo em uníssono só conseguiu dizer uma coisa. Puta merda. Muito apropriado. Não, o engraçado é, Charlie e a galera, puta merda. A Velvet e o Valentino, puta merda. E aí a gente vê a Emily dizendo, puta merda. E logo seguia, né? Ups. Não dá. Puta merda. A Sarah ficou sem palavras. Né? Aí o Vox ameaça o paraíso e todo mundo fica desesperado, inclusive Sarah e o Conselho Angelical. Convenhamos, né? A coisa literalmente bateu nas bundas, né? Ficou todo mundo... Senhores ouvintes, senhores perdoem que Donana, como pessoa linda, tranquila e bem-vinda da vida, ela não consegue xingar. O que ela quis dizer, eu vou traduzir da fala dela para os senhores, é que a merda bateu no ventilador. Ou até diria que a puta merda bateu no ventilador para ficar mais dentro do contexto. Aí estamos na sala da voz, né? No salão da voz, e a Emily, a Lute e o Abel enchem a paciência da Sarah em busca de respostas. Aí o que que a Sarah faz? Ah, gente, me dá um tempo, eu vou orar. Então tá, vai orar, minha filha. Reparou que Metatron deu uma sumida, né? Não, a voz... Ah, o Deus perdeu a voz. Ficou rouco. Pois é, agora que umas palavrinhas de orientação, né, de luz, não, deixa todo mundo ali na mão, pô. Que decepção. Foda-se. Mas, donana, não se preocupe, porque se Sarah precisa de ajuda, Serpentius está lá para ajudá-la. E agora nós temos um dueto tão fofo. Tu percebeu, obviamente, que eu sei, porque você é uma menina perceptiva, que ele enfiou a musiquinha Pedir Desculpas da Charlie no meio da conversa, não percebeu? Mas claro. E foi aí onde eu comecei a chorar. Pedir desculpas, plim plim. Quando apareceu isso, eu vi, não, eles não fizeram isso, sim, eles fizeram isso. O Serpentius é o MVP absoluto dessa temporada, nossa senhora. E ele adaptou a letra certinho, né? Lógico. Start with sorrow, lógico. Oh, start with Charlie. Aí a Sarah pergunta como é que ele conseguiu redimir, e o Pentius fala que é por conta do medo, que o medo faz os humanos fazerem o que eles fazem. É, na verdade, ele não tem ideia do porquê ele se redimiu, ele não faz essa noção, mas ele consegue entender o que é levar uma vida humana, que é isso, é ter medo o tempo todo. Sim. Apesar de que, basicamente, ele descobriu o porquê que ele se redimiu lá na história da voz, né? Que a voz explicou que foi o auto-sacrifício dele que redimiu o pecado dele. Oh. E pensar que a única coisa que a serpentinha queria era dar uns amassos na Cherry Bomb. E deu. Não, ele queria e deu. Ele conseguiu. Ele conseguiu dar uma chulapada lá de... Na Cherry. E causou impressão, porque ela tá pensando nele até agora. Oxi! Rapá! Mas aí, beleza, eles cantam sobre a história do medo dos humanos, inclusive com o pedir desculpas, plim, plim. Aí a Sarah agradece, ajuda. E uma coisa que eu não sei se você percebeu que é a primeira vez que o Serpentium voa? Pois é, mas eu fiquei na impressão de que ele tava sendo carregado pela Serafina. Não. No momento da, vamos dizer, do ápice da música, a Serafina pegou ele e carregou. Mas no iniciozinho, antes do pedir desculpa e plim plim, ele deu uma voadinha com os ovinhos por conta própria. Ele decolou por conta própria. Mas convenhamos, as asinhas dele são muito pititas. Né? É porque ele é recém-chegado, né, pô? Acho que ele não aprendeu ainda daquela esticada assim, sabe? Ele ainda não. Ele não é anjo ainda, ele é vencedor ainda, ele não é anjo. É redimido. Então, redimido. Redimido, vencedor. E o que quiser você também chamar ele. Aí beleza, papo vai, papo vem. O Vox aprecia as consequências do plano dele, né? A Velvet obviamente reclama de não ter sido avisada do disparo da porcaria da arma. E o Alastor aproveita pra zoar mais um pouco com o Vox, dizendo que ele precisa da ajuda de todo mundo, né? Porque quem preparou a festa? A Velvet e o Valentino. Quem fez a arma? A Carmila. Quem abasteceu a arma? O Lúcifer. O Alastor sabe. Sim. O Lúcifer tá lá dentro da arma. Então, porra, ele sozinho não fez porra nenhuma. Teu cu. O Alastor não perde uma chance de zoar e rebaixar o Vox, né? Tudo dentro dos conformes. Tudo dentro do plano. Aí a gente fala como é que o Alastor é um filho da puta carismático, que ele conseguiu convencer o Vox a convidar a Charlie pra festa de acordo com os planos dele. Porque o Vox não ia chamar a Charlie pra festa, foi o Alastor que convenceu. É, cara, você precisa de ajuda, bota ela pra te ajudar. Ah, mas ela nunca viria, lógico. Ainda dá umas cutucadas, né? Aí a Sarah dá ordens pros outros e ela manda a Emily pedir ajuda pra Charles. Cara, eu vou dizer, cara, eu tô cansado de falar isso na porra dessa temporada. Eu até sei por quê, mas manda o Pentium junto, porra! Eu tenho cá comigo que ele não consegue passar a barreira. Deve ter uma barreira por ele. Porque quem tá vindo são só os anjos de... Não, mas a barreira já não. Não tem mais... Mas peraí, dona Ana, a barreira já foi pro caralho. A arma do Vox explodiu a barreira. Não tem mais barreira. É só a Emily abrir o portão mais uns 2 segundos e o Pentium se joga lá dentro. Não, vá tomar banho, porra. A Lute passa. Mas a Lute não é um anjo. Ela não é uma pessoa que morreu e virou anjo. Ela... Olha, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre o que são os anjos exterminadores. São roteirismos. É, roteirismos também. Mas aí, beleza, a Charlie surta tentando falar com a Lilith de novo. É mais uma das... A Lute tá puta e a Charlie surtada. Sim, que é a tônica dessa temporada. Né? Aí o Vox liga pra Charlie convidando ela pra festa e ele convence ela dizendo que o Lúcifer também vai estar lá. Não é mentira. Sim. Não é mentira, ele tá lá, dentro do jarro, abastecendo a arma... Mas tá lá. Sentindo cosquinhas malvadas? Cosquinhas do mal? Tá lá. Aí beleza, a Emily aparece e naquele jeitinho fofo dela de falar 500 palavras por segundo, ela tenta explicar tudo o que tá acontecendo no céu e claro que ninguém entende. Tu ri, né? Tu ri porque... A gente tem que rir pra não chorar, né? Tem que falar assim, Emily, respira, mulher! Aí a Emily sugere, por que que a gente não faz uma transmissão do céu pro inferno pra provar que o Pentium está redimido? Eu vou perguntar e eu espero pela última vez, mas acho que não porque eu sou escroto. E por que não trouxe o Pentium, caralho? Quem sabe eles dão uma explicação na próxima temporada. Ah, não, foda-se. Eu cansei. Mas aí entra Baxter, dizendo que sim, é até fácil conseguir fazer isso, porque quem criou o sistema de segurança da Voxtec foi ele. Ah, mas você vai fazer isso à custa do teu emprego? É que vocês são meus amigos. Ele ficou bonzinho. Principalmente a Nift, né, o filho da puta? É a coisa entre os baixinhos, né? O amor. Não, mas esse casal ficou bom, ficou muito bom. Donana. Você percebeu já, né? Já. Que eles já estão casalzinhos já, né? Tá, tá. Ela gosta de um garoto malvado. Garoto mal, né? Então tá. Mas aí, beleza, Emily. Então, ela tá. Dá pra fazer a transmissão? Dá. Mas só com a parte do inferno não é possível. Ah, beleza, então a gente tem outro inventor lá do outro lado, não tem? No paraíso? Um carinha chamado Serpentius? Então bota o Serpentius pra fazer as traquitanas dele lá no céu e vamos ligar céu com o inferno, ora bolas. Pelo menos pra isso ele serve, né? Já que pra passar pelo portal ele não pode, né? Não, mas já que tem esse impedimento roteirístico, né? Pelo menos eles conseguiram colocar ele de uma forma a atuar de um jeito mais dinâmico, né? Não só ficar segurando a mãozinha da Sera e dando apoio moral. Né? Que ele foi muito bom nisso, ele foi muito bom em dar apoio moral. Aí a VEG reúne todo mundo para começar a traçar os planos. A Zala Charlie, o Husker, a Cherry, o Baxter, a Nift e o Cocó. Cocó? Quem é o Cocó? Você não conhece Cocó? Cocó, tá ali, é o galinho que, na verdade, ele não queria porra nenhuma, não. Ele tá até se cagando de medo. Ó, Cocó. Mas já tá aqui, fique. Ah, mas ficou não, foi embora. Foda-se, tá bom. Aí, beleza, a Charlie, a turma e a galera toda canta sobre a esperança pra fazer tudo dar certo, né? Uhum. Mais uma vez, o Vox e o Alan, que é porque essa música é, na verdade, um pupurri. Tá? Porque começa com a galera cantando esperança, depois vem o Vox e o Alastor trocando farpa um com o outro, depois o Valentino canta as mágoas dele, depois a Velvet chega e canta dizendo que o Vox é um bosta, ela tem razão. Tá. De dureza, né? Mas eu acho que a criatura mais ajuizada de todo esse inferno é a Velvet. Não digo, cara. Tá, a Velvet tem juízo? Tem. A VEG também tem. A VEG também é juizada. É meio. Faz umas merda de vez em quando? Faz. Ter dado trela pro Lúcifer foi burrice? Foi. Mas ela é juizada. Tá, mas assim. Eu tava pensando que em termos de criaturas demoníacas, a Velvet está no patamar da criatura com mais miolo. A VEG é um anjo caído, né? Vamos dizer que ela na Torre V é a única que pensa. Agora eu fico zangada. Né? Sendo mulher é a única que não é ouvida, né? Ah, mas claro. Oxi. Aí beleza, tem um, como eu falei, um pupurri de várias músicas. A Lute começa a cantar aquela Gravity. O Abel canta a merda dele também. Aí a Sarah finaliza a música desejando ter mais um dia. Fim do episódio 7. E aí, o que, que tu tá achando desse episódio até o momento, Dona Ana? Olha, provavelmente esse é o episódio que tem as músicas mais maneiras, tá? O conjunto todo das músicas. Não, eu não concordo porque a música mais maneira já passou, inclusive em japonês. Sim, tá? Mas eu tô falando assim, quando você compara, tem muitos episódios que tem uma música muito legal e uma música... boa. Aqui as músicas estão todas assim muito, muito mais emotivas. Elas estão mais ou menos no mesmo patamar. Então... Sim. Aliás, esse episódio praticamente foi o episódio mais cantado, né? Teve mais tempo de cantoria, vamos assim dizer, né? Então tá, ouvintes, fiquem com essa por aí e vamos continuar nossa maratona. E vamos lá.